O que é que você está achando da família atualmente, do consenso, termo família? Assim, união, amizade, É, exato. O amor, convívio de uma família convívio de uma hoje. família. É, o convívio de uma família está um pouco assim, diminuída, está se deteriorando, está faltando muito amor, entrosamento, as pessoas estão se isolando-se, não está tentando haver uma união. Eu acho que, do meu ponto de vista, o que está faltando muito numa família é a religião. Eu acho que é uma das coisas principais e vitais para que haja amor, entrosamento, Harmonia. harmonia, muito bem, né? A religião nos traz para dentro de nós. Eu estava uma vez escutando isso na televisão. Às vezes a gente tenta conhecer, ter noções de tudo, e às vezes esquecemos de nos conhecer interiormente. E a religião nos traz para isso, para que a gente possa conhecer a nós próprios, os nossos erros, os nossos defeitos e tentar nos corrigir. Exato, e também porque hoje em dia, por causa da vida que é muito corrida mesmo, não se tem mais tempo de prestar atenção mais no outro. Então fica muito todo mundo eu, esquece do outro, certo? Então tá vendo aí o egoísmo. Justamente a religião serve exatamente para isso. A gente tem que ter o dia a dia nosso, mas também parar um pouquinho para prestar atenção ao outro, ver se o outro está precisando de alguma coisa, pelo menos uma palavra, que às vezes a pessoa pensa que apenas dando sei lá, uma contribuição material, dá uma ajuda incrível, mas eu acho particularmente que a gente procurando ouvir, procurar as pessoas mais assim para saber o que é que está acontecendo, se está precisando de alguma coisa, eu acho que uma palavra é muito importante, sabe? Mas como todo mundo é, os meios de comunicações já estão muitos diversificados. Então, o pessoal trabalha o dia inteiro, estuda De de noite. noite. No sábado, ninguém quer saber de ninguém. Vai para sua praia, para o Tomar cinema, cervejinha, tomar né? cervejinha, vai para um restaurante, uma boate. E a família, ó. Aí pro Beleléu. Pai e mãe, coitado. É. É Também, com. se, e principalmente se for os pais da geração atual, aí que o negócio está meio difícil, porque é mãe trabalhando, pai trabalhando, os filhos ficam entregues a empregadas. É, não dá aquele amor, né? Exato. Então as crianças, as futuras juventudes, futuros adultos, certo? Sei lá, já crescem com um vazio muito grande. Daí existe esse monte de desajuste por aí. É. Também, exatamente por causa desses dois problemas, família e a sociedade, certo? Porque eu acho que os dois estão muito intrínsecos, né? Os grupos sociais também, através da evolução dos tempos, né? Está criando só uma classe. É a classe Claro. rica ou a outra classe pobre. Quer É, dizer, cada um não tem tentando mais, igualar. A exato. classe média quase está. É, porque todo mundo fica naquele egoísmo, vaidade, querendo sempre criar mais dinheiro, ter mais dinheiro, né? Exato. Então todo mundo quer passar de uma classe para outra. Questão do status. Status, é isso aí. Então, isso influi também muito. Nós vemos hoje que o mundo está, eu acho, mais gente rica e mais gente pobre. Os ricos não ligam mais para os pobres. Não, eu acredito, sinceramente, não existe mais gente rica. Eu acho que existe a classe média bem mais alta. Porque rico, eu acho que hoje em dia está em minoria. Quer dizer, sempre houve a minoria dos ricos, mas atualmente eu acho que está bem menos, a minoria é bem menor. Bem menor mesmo. Mas eles detêm mais poder aquisitivo. Certo, mas... Olha, você, em termos de vida social, você pode ver antigamente, uns 10 anos atrás, existia a distinção de raça, eu falo raça assim em termos de classe, é, classe social, né? E também de diversões. Existiam lugares fechadíssimos, clubes, boates, restaurantes, fechadíssimos, que uma pessoa... Um antigo que, leite, né? Pois é, uma pessoa da classe média não podia entrar em determinados lugares. Hoje em dia, você entra num country, entra num iate, entra num qualquer restaurante aí chique, é só você ter o dinheiro para pagar, certo? É, isso é importante. É, eu acho. Agora, eu acho também que a classe pobre... Aquele pobre meu, pobre... Ah, o miserável. Pobre, miserável. O miserável, esse coitado. Tá cada vez mais pobre. Tem problema de cultura, problema de educação mesmo. Tudo tá educação, caro, né? Educação básica mesmo. É, isso é importante. Porque a educação, cultura, a gente só consegue com a convivência e numa escola, certo? Ele não tem condições mesmo de mandar os filhos para a escola. É. Questão financeira, questão dos livros, né? Está muito caro, você vê. Antigamente se aproveitavam, minha mãe falava que se aproveitava um livro vários anos, quer dizer, ela poderia passar de uma turma para outra e os irmãos aproveitavam, os filhos. Né? Mas hoje em dia, cada vez os professores escolhem livros diferentes, mais caros, sofisticados. É? Essa é uma tentativa de melhorar o ensino, mas infelizmente está muito longe. Pagam mal os professores, né? Aí eu concordo. Professor concordo, sempre ganha menos, né? Em gênero, número, grau e mais alguma coisa que vier de acréscimo. É, porque eu acho que para a pessoa se dedicar para ensinar, é necessário que ele seja bem remunerado para que ele possa se dedicar. Você vê, hoje a vida está caríssima, quer dizer, a pessoa faz de tudo para poder sobreviver, né? Pois é. Daí, exatamente, haver o afastamento dos membros da família. Todo mundo que tem que trabalhar hoje. É. Todo mundo começa a se virar cedo. Então, como está muito difícil as coisas, muito difícil mesmo. Fica aqui em casa mesmo, por exemplo. Leonor está no Rio, né? Você está sabendo. Sei. A gente nunca se afastou. Só os dois irmãos que casaram há quase 6 anos, mas eles estão sempre aqui com a gente, certo? Um diariamente janta com a gente. O outro telefona ou vai me ver lá na repartição, ou telefona para minha mãe. Mas essa foi para o Rio, está bem longe, vai 2 meses. A gente tem maior força, entende? Então ficou resumida a família, de 8 pessoas, meu pai é falecido há 11 anos já, então ficou resumida a família de 8 pessoas para 4. A minha mãe, a minha irmã, o meu irmão mais novo, 17 anos, e eu. Eu saio às 6h30, chego às 6h, 6h30. A minha irmã, essa que você conheceu agora, sai também às 6h30. Às vezes eu a vejo de manhã. Ela sai mais cedo que eu. Às vezes eu não. Tem dias que eu não a vejo. Porque ela sai muito cedo e quando ela chega eu já estou dormindo. Porque eu terminei eu acho que pretendo não estudar mais. Terminei administração pública agora. Aí a gente ainda se encontrava. Mas agora estou aproveitando para dormir cedo, certo? Então quando ela chega, já estou dormindo. A minha mãe eu só vejo quando saio nas carreiras e de noite que eu faço companhia a ela. Mas eu já chego tão cansada, tão aborrecida, tão cheia de problemas que não dá para dialogar. Entende? Então ela fica nessa cadeira e eu fico aqui, só vendo televisão. ela fica dormindo na, e eu fico dormindo naquela televisão ligada, certo? O diálogo não existe. Quando a minha irmã aparece, às vezes, quando ela chega mais cedo, a gente bate um papinho assim, bem fútil, entendeu? Então, para se resolver algum problema de casa. O outro, meu irmão, é muito jovem ainda, né? A gente só vê aqui os meninos, os colegas procurando ele. Você vê, o pessoal jovem não quer de jeito nenhum, é o tratamento de coroa, de quadrada. A gente realmente, eles acham que a gente não tá tem. Naquela. Não tem. Não tem abertura. É o mal da juventude, né? O pessoal pensa que a gente também não foi jovem, entende? Teve meus problemas. Exato. Então acha que a gente quer tolher a liberdade. Eu também era assim. Eu, quando era mais jovem, eu penso, quando eu encontrava uma pessoa da minha idade atual, eu ficava horrorizada, com raiva, com ódio, porque o povo não deixava viver. Pensa, é porque eu tenho experiência. Hoje em dia eu falo isso, entende? E realmente eu fico com pena, porque a gente não pode contribuir mais. Mesmo a gente querendo, não pode contribuir. E pronto, aí fica a família resumida em 4 pessoas que devia se unir mais. O contrário, está se esfacelando, porque a vida atribulada, exato, que a gente vive, né? Pois é. Não deixa tempo para se dedicar à família. De jeito nenhum. Então fica resumido um sábado e um domingo. Sábado e domingo tem o que para fazer? Arrumar ajudar roupa. A casa, na casa, arrumar roupa, fazer uma coisa ou outra. Não dá tempo de se sentar para conversar, para perguntar o que foi que aconteceu na semana, quais os problemas que a gente tem. E depois, por questão de personalidade mesmo, de cada um dos membros da família, um é mais extrovertido, a outra que está no Rio é altamente extrovertida, entende? É mais aberta. Essa outra minha irmã é fechada até dizer basta. Ela pode ter 1000 problemas, 1000, sei lá, 1000 dúvidas, mas, e não se abre. Eu já sou o contrário, mas eu estou tentando me policiar para evitar trazer mais problemas pessoal, entende? Ela é muito nova, é. Minha mãe já está muito cansada, não pode estar tendo tanto aborrecimento, tanta contrariedade, não pode estar se envolvendo mais nos problemas da gente. Então a gente tem que poupar, certo? Então fica todo mundo calado com seus problemas, sem poder um ajudar o outro. É. Entende? Geralmente, quando a gente chega a uma idade acima da idade que a gente tem, 27 anos em diante, a gente vai ficando achando que a vida se torna vazio. Muito. Um vazio, porque a gente só é trabalhar, estudar e ir para casa. No fim, exato, de semana, tomar uma cervejinha ou bater papo. Exato. A minha vida está se modificando um pouco, porque eu estou agora me dedicando mais à religião. Eu dois. É, eu sou espírita atuante. Dois. É, né? Eu? Tá indo de onde? Lá na Rua da Aurora. É. Eu frequento as quintas-feiras e domingo à tarde. Você veja os meus programas. Quinta-feira de 8 às 10 e no domingo. É, 17. Não, 18 às 20. Eu acho horas. Que o principal finalidade nossa agora, eu acho, o mundo está precisando de religião. Pelo menos a gente se conscientizar por o porquê de existir, entende? Eu acho que já me ajudou bastante depois que eu parti para isso, que eu antes era muito revoltada, eu era incapaz de aceitar as coisas, principalmente dentro de família mesmo, sabe? De aceitar as coisas, mas eu ainda continuo com meus defeitos, mas eu melhorei um pouquinho. Eu mesmo também sou quase o mesmo sistema. Eu não tinha nenhuma finalidade, quase. Tinha. Eu sempre, no meu âmago, eu queria, precisava de religião. Eu sempre quis. Mas só vim me dedicar mais há 1 ano atrás. E agora eu estou vivendo mesmo, participando, achando uma coisa muito boa, muito bacana. Me traz uma paz interior. É só a gente saber que pode contribuir para ajudar alguém, entende? Eu me realizo muito, eu fico muito contente, porque Eu digo tranquilamente que eu sou espírita. Lá na repartição, o pessoal. Parece que eu tenho a impressão que o pessoal está aceitando. Não, está aceitando mais, sabe? Eu acho tão engraçado as pessoas. Qualquer problema que tem, vai chamar Leoclés. Aí eu vou, sabe? Mas eles depositam uma confiança tão grande que eu acho que a confiança que eles têm é a fé, exatamente. Religião é a fé que a pessoa tem. Então, eu estou me gratificando. Por isso o resto para mim, parte social para mim, acabou. Se aparecer um convite para casa de uma amiga, é assim, que eu tenha interesse em participar, tudo em um caso que vale a pena, assim, a convivência, ou bater um papo, rever velhos amigos, eu acho válido, certo? Eu vou. Mas eu me dispor a trocar de roupa para sair, para ficar no barzinho com um monte de gente. Bebendo, batendo papo, coisas fúteis, não dá mais pra mim. Não, é só a vaidade, né? Não dá, entende? Eu acho preferir ficar em casa descansando. Ou lendo, eu gosto muito de ler. Falou um ponto importante, porque a vida social, quase, é só pra preencher uma parte nossa, do nosso tempo, também da nossa vaidade, né? Exato. Porque a gente não quer classe média, mas geralmente as pessoas da classe rica ou média que quer ser rico, eles querem ter status, querem aparecer em colunas sociais. Exato. Né? Então fazem aquilo tudo por exibicionismo, quer se exibir, né? Quer ser sempre o primeiro. Tem gente assim que tem aquele orgulho, aquela vaidade. Está com roupas boas, um vestuário bonito, né? Está sempre na moda. Não, eu vou lhe dizer sinceramente, se eu tivesse mais dinheiro, eu não estava sentada aqui, né, com essa roupa, não. Estava podre de chique, meu filho, no maior luxo. Ah. Sim, né? Mas às vezes isso... Não, a gente não vai viver em função disso, a gente não pode. A gente quer se sentir bem, certo? Eu acho que a gente, tendo condições... Eu acho que não custa nada a gente fazer aquilo que gosta, ter o que gosta. Mas é como você falou, mas acontece que muita gente faz isso já demais, que poderia aplicar aquele dinheiro que está estragando. Exato. É o supérfluo, né? Benefício, né? Benefício dos outros, de uma pessoa mais necessitada. Exato. A gente poderia fazer mais caridade. É o que está faltando, é a caridade. Olha, o problema. É como se diz mesmo, a gente vê quanto mais a cidade evolui, mais cresce, mais fica desenvolvida, fica mais cruel. Você falou, fica mais cruel. Porque se torna cada um cuidando de si, ninguém liga para os outros. Quer dizer, se uma pessoa cair no meio da rua, ninguém vai auxiliar, ninguém vai fazer um favor. Se vai... Antigamente tinha. Eu fui escoteiro. Então, os escoteiros sempre tinha um lema, sempre alerta, fazer uma boa ação todos os dias. Quer dizer, quando a gente vinha no ônibus, a gente ficava procurando uma pessoa idosa, uma senhora, um senhor idoso, para a gente dar um lugar para fazer aquela boa ação. E hoje em dia, se a gente for no ônibus e olhar detalhadamente, a gente vê que as pessoas não ligam mais para ninguém. Para uma senhora com a criança, uma senhora grávida, ninguém dá mais lugar não, cada um que se cuide. É um possível. Principalmente em termos de mulher, se for mulher grávida, eles dizem logo. A mulher não fala em emancipação, em feminismo. Então, passa, isso é falta de educação. É, a educação doméstica. É, também. É, antigamente, eu acho que a educação doméstica era melhor. Mas, e depois, tinha menos gente. Existia menos gente na face da terra, certo? É. Então, eu acho que havia mais condições de se dar atenção às pessoas. Todo mundo se conhecia, né? Quer dizer, na mesma rua. Não é a vida agitada. Quer ver, quando a gente morava na mesma rua, a gente conhecia de ponta a ponta. Seu fulano, seu ciclano, quer dizer, bom dia, boa tarde, como vai? Tudo bem? Mas sabia de todos os problemas. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente sai de manhã. Esquece até de dar bom dia. É. Hoje em dia a gente sai de manhã, com você, 6 horas da manhã, se volta para almoçar é muita sorte. Se não, almoça no trabalho e só volta de noite. De noite não, vai para a faculdade, vai vem de tarde, 10 horas da noite, 11 horas. Quer dizer, a gente está virando máquina. está virando máquina mesmo. É uma engrenagem só para produzir e se esquece daquilo que a gente tem, que é principalmente é viver para os outros também. Amém. Viver para a família. E procurar melhorar a si mesmo, sabe? É claro. Porque a gente tem uma finalidade, é como se diz, o Espiritismo nos ensina a finalidade, que é procurar ver o que a gente tem que fazer aqui na Terra. Todo mundo tem uma missão. Então, sim. Melhorar e ajudar o próximo. Caridade, amor. É, importante. Porque muita gente, às vezes, você falou uma coisa importante. Antigamente, as pessoas quando diziam, sou espírita, a pessoa pensava logo que a gente era macumbeiro. Macumbeiro. Ainda tem isso. Nós estamos pensando. Mas hoje já evoluiu mais um pouco. Porque o Espiritismo é uma doutrina pura, gostosa, e a gente se torna mais humano. Entende mais as coisas, mais as pessoas, perdoa com mais facilidade. E a gente se compreende mais, porque ele nos ensina que a gente não deve olhar os defeitos dos outros antes de ver da gente. Exato. Né? Nem deve principalmente julgar, nem deve apontar, porque às vezes, em casa mesmo, a gente, sei lá, na família mesmo, entende? A gente tem certos membros na família que às vezes perturbam muito a gente fica pensando por que aquela pessoa é tão diferente da gente, em gênio, personalidade, temperamento. Aí vem o problema da reencarnação que tanto ensina a filosofia espírita, né? Aí exatamente aquele que mais demonstra problemas é que deve ter maior atenção da gente. Você vê quantas pessoas dizem que tem religião e nunca leu um livro bíblico, assim, um livro evangélico, nunca leu a Bíblia ou o Novo Testamento. A gente diz, qual é a tua religião? Eu digo, eu sou católico. Você vai à missa? Não. Vai quantas vezes por semana a sua igreja? Ah, eu vou nada, só uma vez no mês e olha lá. Quer dizer, diz que tem religião só por dizer, por comodismo, porque religião é viver, é participar. Então a religião espírita, ela não nos obriga. Ela faz com que a gente fique consciente da necessidade de participação. Exato. Porque a gente participando, a gente vai se evoluindo, vai se melhorando moralmente, porque o importante é isso, a moralidade. Hoje em dia a depravação está enorme. Nós vemos que o mundo está corrompido. É sexo para lá, né? Então a máquina vibrando nesse aspecto. E as pessoas, para ter uma moral, automatizando, para ter uma moral evangélica mesmo, uma moral daquela que o que você não quer para si, não dê aos outros, é muito difícil. Porque hoje em dia, todo mundo quer ser o primeiro. Às vezes a gente estamos no nosso trabalho e vemos sempre alguém querendo derrubar a gente para assumir o nosso posto, para ter aquela situação. Mas a gente estava falando, então é isso, a religião nos ajuda muito, ela nos traz aquele entrelaçamento entre os nossos parentes, né? Não é os amigos, os amigos, né? Porque geralmente a gente quer levar porque é bom, então a gente diz, quer que você é seu espírito, então a gente vai explicar qual é a filosofia, então geralmente a gente leva alguém sempre para aquele ramo. Dentro da nossa família mesmo tem um caso interessante. É, no início todo mundo entra logo pela Umbanda. Isso é um fato, eu também entrei pela Umbanda, no Espiritismo. Não porque eu gostasse da Umbanda. Eu gostava da religião, dos contatos entre os espíritos. Né? A Umbanda a gente já sabe que é aquele. É o ABC do Espiritismo. E tem um exemplo muito bacana. Que minha tia, eu tinha uma tia forte, gorda, pesando assim mais de 100 quilos, ela ficou quase paralítica. Paralítica mesmo, quase uns 3 meses internada no hospital português. Uns problemas grandes, né? O médico disse que ela não andaria mais. Então ela procurou todos os meios, se tratar, não conseguiu, depois foi para Umbanda, fizeram tudo, né? E não deu, depois aí então aconselharam ela aí a São Lourenço, a um centro espírita lá, Manuel Pintão, que é onde nós ainda frequentamos. E ela foi, se tratou lá com médium mesmo, passou medicamento mesmo de farmácia, né? E ela tomou seus medicamentos e ficou restabelecida. E dali ela veio, foi entrando dentro da doutrina, foi conhecendo a filosofia e se entregou. Eu, naquela época, não era ainda espírita integrante, participante. E fui, ela sempre me convidava, ó, menino, vai pra lá, vai comer o centrozinho lá em Jordão, tal. Eu digo, tia, qualquer dia eu vou, quando eu sair da faculdade. Coincidência que quando eu fui uma vez convidada por ela, que era no domingo, quando cheguei lá tinha um grande amigo meu do ginásio, um amigo de quase de infância, né, que a gente fez o ginásio junto e ele participava, então foi bom, foi bacana e eu fiquei. Isso já tem mais de 5 anos, mas também entrei agora. Ela também, foi ela que me levou novamente lá para o Manuel Pintão, que eu não ia. Ela me levou para o Manuel Pintão e estou lá há mais de um ano participando. Já assisti coisas maravilhosas, já vi materializações, é onde a gente vê que o espírito se materializa, se torna o corpo mesmo, como o nosso. Já tomei injeção na veia, que eles me aplicaram no escuro, fiz aplicação, já vi muita gente que foi curada, que fizeram operações já ficaram boas. Tive o prazer de estar presente quando se materializou o espírito lá do irmão de um dos participantes do grupo que tinha morrido. Ele se materializou e todo mundo identificou. Teve também outra senhora que conheceu, identificou o espírito do marido dela, que tinha morrido. Quer dizer, são as provas que a imortalidade da alma, do espírito. E a gente se sente bem. E hoje em dia, eu já, quando vou convidar da materialização, já vejo aquilo normal, como um fato corriqueiro. Não é de estranhar. Não é que a gente já seja um bamba no espiritismo, não, porque quanto mais tempo a gente está, mais a gente está aprendendo. E isso é bom porque eu estou unindo mais minha família. A religião está nos unindo, principalmente minha mãe, que ela vai sempre comigo. A gente tem mais tempo de conversar. Sempre, você sabe, sempre nós dois estamos sempre unidos, eu e ela, né? Eu sempre fui muito dependente dela. Assim, já no aspecto do trabalho, nós trabalhamos juntos. E agora já no aspecto da religião também, porque aí eu sou eu que levo, e a gente dá bem, gosta, dentro da minha família, mas a gente entende mais um pouquinho dos outros parentes. Tentamos sempre haver união, porque você sabe, cada família nossa, nós sabemos, através do espiritismo, que é uma reunião de espíritos, divisores, né? Para um reajuste. Então nós sabemos que a nossa família, os nossos irmãos, sempre tem algum débito para ser pago conosco, ou então nós com eles. E nisso a gente tenta se melhorar, tenta levá-los, não é o melhor caminho, ensinando qualquer coisa que possa trazer benefício para eles. E eu gosto muito, estou dando, eu acho que a minha meta principal é seguir o espiritismo. E em termos de relacionamento com seus amigos, você leva o espiritismo até eles, obrigatoriamente você fala ou você age da maneira que a religião manda, é normal, prega. Normalmente, quer dizer, quando a gente conversa sobre esse aspecto, Se eles têm alguma curiosidade, então aí eu dou aquela parcela. Não é que eu queira influenciá-los, não. Absolutamente. Quando a gente está conversando, eles sentem necessidade e eu posso transmitir aquilo a eles, então eu faço com a melhor boa vontade. Quando eu tenho livros espíritas, eu empresto para eles lerem, para eles terem noção do que é. Porque o que ocorre é que muita gente não sabe o que é o espiritismo, né? Exato, mas aí a gente também não deve só dizer. A gente deve agir. Dá um exemplo, é. Ele é isso, é a moral. É. Eu acho que sim, toda religião. A finalidade da religião é uma só, certo? Cada um procura o aprofundamento espiritual. Mas é aquele ditado que diz, muita gente, faça o que eu faço, mas não faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Certo? Devia ser o contrário. Fazer e dizer o que se diz. É porque é como se diz, religião não é pregar, é vivê-la, viver os ensinamentos, como Cristo viveu. Então se a gente no mínimo aprende e tenta praticar aquela religião dentro do nosso meio, né? Dentro da nossa casa, no nosso trabalho, tudo mais, numa certa paciência com aquelas pessoas que conosco convivem, então a gente está pregando sempre aquele amor mútuo. E hoje em dia não está muito difícil. Se a gente trabalhar num canto que tem muita gente, fica mais difícil ainda, né? É. Falando pra você, né? Trabalha num canto maior, tem mais pessoas que vêm com seus problemas de casa, do trabalho. Exato. O que a gente vai falar mais? Eu falo um pouco sobre o relacionamento. Eu acho que de início nós já falamos sobre isso, né? Tá, realmente está muito difícil o relacionamento das pessoas atualmente. Exatamente porque cada um está cuidando muito de si e esquecendo do outro. Se tem uma pessoa conversando com você, ela está olhando para você, está dizendo alguma coisa para você, você está ouvindo. Na hora que você vai falar, desculpa, eu tenho um negócio para resolver ali. Ou então, fica olhando para você, pensando em outras coisas. Não ouve nem o que você está dizendo. Ou então, está julgando você. Entende? E o que a gente tem realmente de relacionamento franco, que é difícil entre as pessoas? Eu, pelo menos, tenho pouca gente mesmo, que eu tenho uma amizade mais estreita. Tenho pouca, mas graças a Deus são boas. Poucas, mas boas. O resto é só colegas. Quando eu me lembro, dou bom dia. Quando eu estou bem de cuca fresca, dou bom dia. Tudo não, eu passo, olho para trás, desculpe, bom dia. Quando dá, certo? De resto, tem que fazer o mínimo para ter um relacionamento sofrível. Porque o homem, como ser social, vivendo na coletividade, tem que procurar ter o mínimo de relacionamento, certo? Que a gente vê isso com os animais. Então, para falar um pouco sobre o relacionamento das pessoas atualmente, eu acho que não tem nem muita coisa. Né? Oh. Viu? Porque tá todo mundo tão. Eu acho que não seja nem maldade. Nem diferença. É divino mesmo ao sistema. Né? É o sistema, o sistema de vida. Máquina. Uma máquina vivendo só para produzir. Todo mundo querendo conseguir ganhar pão, que está cada dia mais difícil. Parece que então, do outro lado. Se parar, cai. Parece que é como existir do outro lado é melhor, que a gente não tem esse essa preocupação do feijão com arroz. É. A concorrência é muito desleal, muito grande. Mercado de trabalho lá embaixo, entende? Custo de vida caríssimo, né? É como a gente já tinha falado, né? Tem aquelas pessoas paupérrimas mesmo, pobres, que cada vez se tornam mais pobres. Então, quem já tem aquele seu círculo de amizade, vai ser difícil entrar em outro, ou então deixar que outro penetre naquele círculo, viu? Fica aquele... Fica limitado aquele grupinho de amigos. Não é só de amigos, é... A pessoa fica sempre com medo que alguém lhe roube qualquer coisa, né? Exato. Hoje em dia a gente tá assim. A gente nunca quer dar nada a ninguém. A gente... Mas em termos de relacionamento interpessoal, tá existindo aí. Por exemplo, na minha sala de trabalho, na assessoria, tem quatro pessoas, a Sete, eu e duas moças que é da parte administrativa. A equipe que eu trabalho, a equipe técnica, deveria existir quatro pessoas. Mas desde o início, por deficiência ou problemas de sentido nosso, não foi possível completar aqui. Eu acho que a pessoa que trabalha comigo, aliás, as três, no início éramos somente ela e eu. Depois apareceu mais uma moça. O relacionamento nosso, um negócio fabuloso. A moça é casada e a outra é solteira. Depois chegou mais uma. Essa já são de 2 meses. Mas eu trabalho com essa festinha há 4 anos. E todas as vezes que o diretor chegava pra gente e falava que ia colocar mais uma pessoa na sala, a gente entrava em pânico, porque a gente ficava pensando, será que a pessoa que vem trabalhar com a gente é chata? É a primeira coisa que a gente pensa. Será que a pessoa que vem trabalhar com a gente vai corresponder? Será que ela é pontual? Será que ela gosta de trabalhar? Porque ela e eu, a gente se identifica bastante. Não tem problema de horário. Sabe, a gente quando começa a trabalhar, vai até o fim, só sai quando termina o trabalho. Não tem problema. Eu tenho que fazer de noite, nem pra casa. Ela, apesar de ter 4 filhos, se dedica demais ao trabalho. Então a gente se dá muito bem. É o que eu digo. O grupo da gente tá... Então quando entraram essas duas moças, graças a Deus nós tivemos sorte. Eu não sei se foi graças a Deus, eu não posso nem dizer isso, porque a gente aí está subestimando a capacidade das pessoas, certo? Mas eu acho que o medo da gente era tanto, sei lá, que quando chegou a primeira moça, ela inspirava realmente simpatia, uma pessoa muito meiga. Então a gente procurou mudar o comportamento da gente. Primeira, quem atendeu a moça fui eu, e quem fez o teste fui eu. Como a gente estava pensando realmente de uma pessoa para ajudar a gente, eu tentei ajudar o máximo, principalmente porque disseram que a moça realmente precisava muito. Então, eu disse, bem, aí quando uma pessoa é nova, começa a trabalhar pela primeira vez, a gente pode fazer a pessoa. Entende? E foi isso que aconteceu, a gente teve sorte. Realmente até hoje a gente não tem queixa dela. Depois chegou essa outra, que é uma moça simpaticíssima, é casada também. Mas se integrou totalmente ao estilo de vida da gente. Agora querem colocar mais duas moças, mas a gente está botando barreira, porque nós tivemos sorte com duas. Será que vamos ter com a terceira? Tá sucesso. Quanto? Não, mas o problema é o seguinte. O nível das duas moças pra gente talvez tenha ajudado o relacionamento da gente, porque bem, elas são administrativas, não, e nós somos técnicas. Se chegar a outra pessoa que chegar vai compor a equipe técnica, ele vai ficar no mesmo nível nosso. E quanto mais as pessoas são no mesmo nível, mais desavença existe. Entende? Que é sempre ficar no... Porque existe a chefe e eu. Então, a chefe só faz as coisas se concordar comigo. Muitas vezes eu tomo decisão por ela que eu depois fico com vergonha. Porque ela já me deu, assim, abertura total. Entende? Que a gente realmente, a gente se entende bastante. Então, sempre outra pessoa vai querer, sei lá, talvez modificar um pouco o relacionamento. Impor as ideias dela. Também, exato. Exato. Pode ser que a gente, principalmente em repartição pública, pessoal, porque a repartição pública é muito mal acostumado. Então, não gosta de trabalhar. Expediente é 7 às 13, então vamos trabalhar só de 7 às 13. Então, 5 minutos para 13 horas, já estão de uma linha pronta para, se tiver uma coisa para terminar, até amanhã. Entende? É isso que dificulta a gente aceitar o outro que vai chegar. Então eu acho que em outros lugares também acontece a mesma coisa. Não fica aquele grupinho com medo que outra pessoa chegue a perturbar. É que cada dia mais as pessoas vão se fechando em si mesmas. É outra vida mesmo, a gente tem medo de falar. Tem medo. A gente se for na rua e alguém que já conversa com a gente, a gente olha logo assim pra pessoa pra ver quem é aquela pessoa, né? Se é um homem, a gente fica logo assim, ó. Se é um homem como nós, a gente fica assim meio que descabreado assim e tal. O que é? É, às vezes é difícil mesmo a gente tornar um diálogo gostoso assim entre pessoas que não conhecem, porque a gente fica sem medo. Fica com receio do que a pessoa possa pensar, da imagem que a pessoa possa ter da gente. Olha, essa minha irmã que está no Rio, ela é uma criatura incrível, sabe? Ela, infelizmente, eu não sei se é infelizmente, ela tem um comportamento. Você conhece, né? Ela é extrovertida até dizer basta, a um ponto que as pessoas que não a conhecem pensam que ela é de outra forma. Entende? Eu já tive a oportunidade, infelizmente, de me aborrecer muitas vezes com pessoas, porque quando se dirigem a ela, ou quando quando vai conversar. Não, é quando se dirige mesmo. Eles imagina. Falam de uma maneira, não sei, como se ela fosse uma pessoa bem vulgar, entende? Mas ela é uma das poucas pessoas originais, autênticas, que eu acho que ainda existe na face da Terra, sabe? Realmente ela é autêntica, que eu não sou. Eu gosto muito de ser franca. Eu sou muito verdadeira, entende? Eu não me interessa quem vai se magoar ou não. Eu digo tranquilamente. Não me arrependo também. Se eu tiver com razão, eu digo, pode ser minha mãe, minha irmã, meu pai, que infelizmente está lá em cima. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Mas eu digo, eu estando com razão, nem nessas palavras. Mas... isso não quer dizer que eu seja autêntica, mas essa minha irmã realmente ela vem, porque eu, para uma pessoa não me julgar mal, eu fico só andando numa linha, tem essa linha, vou andar com comportamento social, exato, não vou rir um pouquinho tronco, que não é feio, as pessoas não vão gostar, ela não tem esse negócio dela não. Se ela quiser dançar, ela dança aqui na sua frente. Se ela quiser dizer besteira, ela diz na sua frente. Ela ri, canta, chora, grita e faz bagunça com qualquer pessoa, mesmo que não conheça. Então, por isso, normalmente, o apelido dela ou é doidinha ou é foguinho. Porque ela bagunça mesmo, ela balança o coreto das pessoas, porque... É puxado, né? Escuta, assim, você tocou num aspecto bem gostoso, bem, sabe? Autenticidade, né? Hoje em dia. Eu também vi as pessoas que eram autênticas hoje. É porque a gente está impondo a nossa personalidade hoje, sistema de vida, né? Distorce um bocado. A gente principalmente lida com pessoas com sensibilidade, com a sensibilidade, né? É, isso é muito difícil. É, esquecer daqui que a gente está sofrendo em casa para aquele diálogo sair bacana. Então, que as pessoas não têm culpa dos nossos problemas, né? Mas não. Agora fala um pouco sobre doenças. A doença do povo brasileiro. Só a doença do povo brasileiro. O que é que você acha da emancipação do índio? É uma mas boa. Onde é que está a doença da emancipação do índio? Olha, eu não gosto muito de falar sobre doença não, sabe? Acho um negócio meio técnico. Porque doença quer dizer, principalmente aqui no Brasil e especialmente no Nordeste, quer dizer miséria. Submissão, né? Exato. Então, o que a gente vê aí a índice de mortalidade infantil é decorrente do quê? O pessoal não tem isso comigo. Eu não pode nem. E também o pessoal da classe média, não é pensar que ninguém come bem, não. Como se você pode só o corpo e pé, certo? Ainda tem mais, essa vida agitada. Poluída. Mas eu dizer que tem morrendo de infarto. Somente os homens, certo? Vida corrida. O pessoal chegou a um padrão de vida que, para continuar, para manter aquele padrão, tem que trabalhar que só, certo? Que se não trabalhar, desce. E ninguém, o pessoal, e as pessoas não são suficientemente unidas para aceitarem descer um pouquinho mais. E isso é normal, acho que é normal do ser humano, certo? Então, além do corre-corre da vida, as pessoas querem esquecer determinadas coisas, bebendo, comendo o que não deve, sabendo que as coisas fazem mal, comem, bebem, dormem tarde, certo? Coisas contribuem para as pessoas adoecerem. Mas a educação também da gente aqui. Também. Né? Porque com a gente como nossa, a gente não pode comer uma comida pesada, como feijão com farinha e arroz. Né? Tem os hábitos, né? Exato. São muito, muito dificuldades. Até nisso quando eu fui para Rondon, eu fui para Pico, lá no Piauí. Clima quente, a gente via a pobreza mesmo. Não adianta ter médico no interior que não possa dar o medicamento. Não tem dinheiro para comprar o remédio? É, porque se tiver um médico, mas se não tiver o dinheiro para comprar o medicamento, não fez nada. Se guarda a receita, tem, quer dizer, a gente tem em primeiro lugar daquela infraestrutura, né? O Brasil, principalmente, ele cresceu muito, ele está evoluindo. E para que tem infraestrutura, gasta muito dinheiro. E o governo não quer gastar dinheiro com infraestrutura. Prefere ter alguma coisa que apareça, né? Um beleza e tal, tudo é isso também, né? Bonitinha e tal, mas a galeria tem infraestrutura. Por que não faz a galeria? Porque a galeria tem infraestrutura, não vai aparecer. Só o prefeito está vindo, só o prefeito está seguindo, está em casa. Não, é isso, ele vai prender. Corta, porra. Não, eu nego. Então é isso. Aí a infraestrutura também da saúde é muito cara, né? Principalmente no Nordeste. Pois é, a maioria da população não tem instituto. Então esse método de instituto, coitado, vem aquela miséria. Não vai ter tempo de estar uma, duas horas com um paciente só fazendo aquele exame que deveria ser feito. Certo? E o dinheiro para ir para consultório não se tem. Quem tem é quem não precisa. É claro. E não precisa ir pra médico, tem doença porque não tem outra coisa pra fazer. Essas pessoas que têm realmente dinheiro pra pagar 600, 700 cruzeiros de consulta, é exatamente. São exatamente aquelas pessoas que, sei lá, se procurasse um fim de semana, chegar aí numa creche. E tem um monte de criança que não sabe quem é pai e quem é mãe, que não tem um doce, que não tem uma pessoa que passa a mão na cabeça. Também que fala, entende? Né? Que chega num orfanato, chega num asilo de velhos. Eu tenho a impressão que muita gente deixava de ficar doente. Que é importante. Que esquecia um pouquinho os problemas. Que às vezes a doença da gente é doença espiritual. É claro, nós sabemos disso porque nós somos espíritas, né? Pois é. Muita gente não sabe. Então, se as pessoas fossem menos egoístas, o dinheirinho que tivesse, supérfluo, pra gastar com supérfluo, fazer alegria. Exato. E a alegria de uma pessoa que não tem uma roupa, você dá uma roupa. Ganha uma roupa. Se está faltando pão, você dá um pão a ela. É uma alegria bacana. Aí se sente bem. É muito difícil. Ao ocorrer isso. É o que a gente falou no início da nossa entrevista. Está faltando a religião. Porque a religião é amor. Né? É dar de si. E o povo hoje em dia ninguém dá de si para ninguém. Quando a gente dá alguma coisa a outro, já está esperando a volta. Não, e depois estou pensando que a gente está com interesse em alguma coisa. É. E mesmo assim é isso. O dar para receber o Cristo, assim, fazer a caridade, puramente a caridade, é muito difícil. Mesmo nós que vivemos numa certa religião, tentamos estudar e aprender, mas o modo de vida nos ensina a ser egoísta. Tudo só para nós. E quando a gente dá uma coisinha a alguém, a gente já fica assim que tem. Né? Assim, não vai fazer falta. Mas a gente sempre tem isso. Né? Isso é tudo para nós. Tudo melhor. Está faltando é isso, é como nós falamos. Porque a religião, seja ela qual for, ficou bem ensinada, vivida, porque nós sabemos que o evangelho de Cristo foi um só. Né? Exato. Então, não se faz a religião. Mas se todas elas convergessem só para um ponto, da caridade e fazer o bem, né? E dar aquilo que a gente tem demais, que os outros que não têm nada, eu acho que a pobreza seria diminuída. Né? Esses problemas, geralmente, seriam menos agravados. Futebol, né? Principalmente futebol. É só um bom aspecto, porque a gente vê que o futebol acabou, né? Futebol quase acabou. Por quê? Porque o futebol está no dinheiro. Capitalização. Principalmente aqui que esporte até sair do campeonato, já acabou o campeonato. Está mais na gente mesmo. Se a gente for analisar mesmo, assim, a vibração do povo, não, porque ali é uma válvula de tirar. Você vê que a gente vai falar para xingar assim, um juiz. Jogador também. É uma válvula de tirar. Mas aquele futebol que a gente via, que ninguém agredia ninguém, que ia lá para vibrar pelo seu time. Aí tem que fazer ganhar com ele, mas hoje não. Inventaram o tal do bicho pro jogador. Então, se o jogador morre da pancada, da paulada no outro, porrada, como nós já vimos aí, já teve casos de morte, casos de alguém ficar inutilizado para futebol, através disso, quer dizer, eles fizeram o futebol uma máquina que pudesse render dinheiro. E acabou com a vibração do esporte. Porta mais do aqui mesmo, mas não tem, né? Você que foi jogador de voleibol, né? Sabe disso, né? Sim. O sacrifício, né? Não tem nada. O sacrifício que tem. Já não se joga mais como se joga. É. Vai sair de vida nesse papo da gente. Não tá no de vida. Mas é isso. É, nossa língua portuguesa realmente tá. Tá nascendo. É isso, esporte. Outra coisa. Esporte também é tudo estilo de sociedade, né? Agora, esporte da moda é tênis, né? Até que eu não aprendi, porque eu não sou pobre, não aprendi. Eu até um certo tempo atrás, eu acho que quem praticava esporte amador era mais realmente a classe mais favorecida, porque para se treinar em clube, precisava a pessoa ter tempo. Era mais quem? Estudante. Hoje em dia, gente, que é só estudante, aliás, só quem trabalha que pode. Pode dedicar seu tempo. Certo? Então, tá, eu acho que está havendo mais uma abertura. Mas sabe que foi? Porque ocorre o seguinte: agora, o cara para participar de qualquer tipo tem que ser um bom atleta, tem que ter bom preparo físico, né? Então, isso leva tempo, nosso. Então, quase todos os esportes tornam quase profissionalizantes, né? O cara tem que ter aquele preparo físico. Boa alimentação, dos inscritos, etc. Então, só no nosso tempo, antigamente não, qualquer um batia voleibol, basquete, porque saia do seu trabalho, do seu colégio, ia lá, brincava um pouquinho e não tinha aquela caminhada de ganhar. Hoje em dia, todo mundo só quer ganhar, só quer ser o primeiro, né? Ninguém quer participar. Apenas por participar. É. Quer ganhar mesmo. Eu sei de colégio aí. São bolsas de estudo a menina que é atleta. Isso é normal. Parece que até que os jogos colegiais vão acabar por causa disso, entende? Porque eles pagam mesmo os alunos atletas de outras escolas, sabe? No meio do ano, para ir para determinadas escolas, para poder ser, então, não quer saber só porque. Vai participar, não. Querem vencer. É, tem os títulos, as medalhas, as honras, né? Eu acho que são assim.